1, 2, 3, 1, 2, 3, teste, teste, teste, daqui PT Revolution, main teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste, teste, teste, teste, 1, 2, 3, PT Revolution. Pois é, pessoal, parece que está tudo bem. Estamos aqui hoje. Estava a dizer bom dia, pessoal. Bom dia, maravilhoso auditório. Estamos aqui no nosso escritório, que é a rua. Ninguém nos paga. Fazemos isto de coração, como vocês sabem. Hoje viemos aqui. Quem nos patrocina são os vinhos, né? Viemos aqui ao mercado do Campo Pequeno, à feira agrobiológica do Campo Pequeno, que acontece todos os sábados. Não, não viemos nem torear, a não ser os trolls que fazem comentários imprecisos e imprecisos. Não, hoje viemos aqui para uma marcha do clima. Não sei se vocês têm seguido o que tem acontecido ultimamente. Então, está a acontecer neste preciso momento a Cimeira do Clima, organizada pelas Nações Unidas. É a 27ª Cimeira a acontecer no Egito. E, pá, e nós, enquanto ativistas em Portugal, a lutar por várias coisas, decidimos fazer aqui esta manifestação hoje. Manifestação por si também simbólica. Porquê? Porque não sei se têm seguido os acontecimentos recentes, mas temos tido algumas escolas e universidades a serem ocupadas. Dessa forma, para dar força e manter o espírito ativista presente, vamos ter esta manifestação hoje. Terá início brevemente aqui a partir de... aqui a partir do Campo Pequeno, e o término será precisamente no Liceu Camões, que é uma das duas escolas ocupadas, sendo que a outra escola para além do Liceu Camões é a Escola Artística António Arroios, mas desta vez ficaremos pelo Camões. Como vocês sabem, se não souberem, nós já estamos aqui há alguns anos na rua, né, que é o nosso escritório, onde nós trabalhamos para partilhar estas coisas. Não pertencemos nem a políticos, nem a partidos políticos, nem a organizações, nem nada. Somos um grupo de jovens que gosta de mostrar o que é que se passa. E o que se passa é aqui, é isto. Primeira vez que eu vejo, inclusivamente, uma ambulância do INEM, bem como este tipo aqui à frente, também pertencente ao INEM, que normalmente sai para catástrofes assim, mais coisas maiores. Desta vez temos aqui jovens. Estarão agora precisamente uma centena de jovens, mais coisa, menos coisa, aqui presentes hoje. E não sei qual é a preocupação das autoridades, mas pronto, desta vez trouxeram também uma ambulância do INEM, que é ao lado, como podem ver, a par de outra viatura também do INEM, sem contar com os 20 carrinhos aqui já presentes. Salientar que próximo mês de janeiro, quando falam em excesso de polícia, excesso de zelo, é disto que eu falo. Aqui à vossa direita podem ver, aqui tirando as carrinhas, os jipes, os carros, não temos autoridade de moto, não há problema. Mas como estava a dizer, próximo mês de janeiro fazemos 10 anos de existência, PT Revolution fará 10 anos, e com isso estamos a contar a levar a cabo alguns eventos. Eventos esses também, se quiserem participar, podem participar. Podem juntar-se a nós. Como sabem, somos um coletivo autossustentável. De facto, este perto as ocupas nas escolas e universidades, principalmente por motivos laborais, né? A malta também trabalha. volto a frisar, nós não estamos ligados a nenhuma organização em concreto. Somos meia dúzia de pessoas que gostam de ativismo, gostam de fazer, o bem, por deixar o mundo um local bem melhor, né? E desta feita, pá, vamos para a rua mostrar o que é que se passa através do live stream e é isto. Já sabem, o chat está aí livre, aberto e disponível para esse efeito. Não toleramos trolls, mas pronto, fazer o quê, né? Os trolls também existem neste mundo. Eu não me recordo de ver tanta polícia junta para uma manifestação em Lisboa. Ainda pensei que houvesse algum concerto hardcore aqui no Campo Pequeno, mas pelos vistos não, é só aí o mercado dos vinhos. Mas pronto. Tens de fazer o favor, quando tiveres a oportunidade de ir ao site e assinar, isto é um cartão do nosso grupo. Tá, obrigado, sim. Thank you. Dar aqui uma voltinha aqui ó, à zona. ser provado. Milagre. Deve ser para dar boca para fazer. Mais uma volta. E é isto, pessoal, continuamos aqui, ainda à espera. Agora aí, linda banda sonora, diretamente de Covas do Barroso para o mundo, bora! Ah, pessoal, isto deve estar para começar para breve, esta marcha pelo clima. Início no Campo Pequeno, términos no Liceu Camões. Yeah. São mulheres. Então, e hoje? As pessoas. Faziam um trabalho de três. Estamos quase. E vou começar esta mania. Se quiserem juntar-se, são mais do que bem-vindas. Não se esqueçam. A sair do Campo Pequeno, com destino ao Liceu de Camões, e junto à sede da Polícia Judiciária. Já sabem, são mais de bem-vindas. Bom dia. Está cá sempre presente, pá. Eu estava a falar, né? Eu não sabia. Não sabia que era atrás da vida. Thank you. Thank you. fazer o salto dos vistos, e agora vamos começar, ocupa, finalmente. Unidas, jamais serão vencidas! Ocupas, unidas, jamais serão vencidas! Ocupas, unidas, jamais serão vencidas! Ocupas, unidas, jamais serão vencidas! Pois é, pessoas lindas, estamos quase com uma hora de atraso, mas pelos vistos já, já temos aqui a polícia de trânsito a preparar o início. Temos ali ao fundo a polícia de trânsito nas motas, já a cortar aqui esta estrada principal. Thank you. cuidado, cuidado, cuidado. Para esticar, bora, sei que estica aí. Maltinha, como podem ver, são várias organizações, vários coletivos, já algumas centenas de pessoas aqui presentes. Nós estamos quase na cauda da manifestação. Relembrar que temos outro, e temos outro ninja também a fazer outra parte deste. Outra parte da, a parte da frente, neste caso, desta mania. Como podem ver, estamos aqui na cauda eu diria quase 500 pessoas, portanto. Dizia, desta vez temos o INEM com duas viaturas numa manifestação, é algo quase inédito em Portugal. E o mundo é o que vai mudar. Cheguei mais para pois, manifestação, podem chegar um pouco mais para frente, com calma. E vamos sentar-nos na avenida. Vamos sentar-nos na rua, pacificamente. Vamos até um entrevisto. Vamos sentar-nos pacificamente. Podem chegar mais para frente aqui. E podem sentar-se com calma. Nós somos uma criança em outra defesa. Vamos sentar-nos no chão. Tenham calma. Nós não estamos a fazer nada na rádio, é verdade. Então, neste momento, só gira para o comissário. Neste momento, nós estamos à porta de um evento onde o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, está a falar. Nós estamos há uma semana a fazer ocupações pelo fim aos combustíveis fósseis. António Arroio, quinta-feira, fechou a escola. Ontem, 4 alunas foram detidas na FUL por estarem a lutar pelo seu direito e pela vida de todas nós. Nós estamos a ocupar a greve climática estudantil de Lisboa e o movimento Fiel Fácil Ocupa. Estão a ocupar há uma semana pelo fim aos combustíveis fósseis até 2030 e pelo fim aos fósseis do governo, a começar pela demissão do ministro que está lá dentro, António Costa e Silva, e o ministro não nos ouviu. O governo está-nos a ignorar. Nós temos de nos fazer ouvir. E o nosso governo, que deveria estar a assegurar a civilização da nossa sociedade, está entrelaçado com a economia fóssil. Há barreiras fósseis no governo e António Costa e Silva é um deles. Ele não pode continuar a fazer eventos e a falar como se tivesse legitimidade social. Nós precisamos de um plano de transição energética justa agora. Ao problema que nós enfrentamos, que é o facto do nosso seguro não estar assegurado. Se eles não saem, nós vamos lá dentro e não os deixamos ter estes, não os deixamos continuar a falar. Não estou sozinha, não estou sozinha, não estou sozinha, não estou sozinha. Unidas, jamais serão vencidas. Mudar o sistema! Pois é, pessoas lindas, continuamos aqui, ainda de caminho para o Liceu Camões, depois de os ativistas terem entrado ali numa reunião onde estaria o ministro António Costa e Silva. Agora seguimos caminho para o Liceu Camões, onde há uma semana quase estão ativistas a ocupar a mesma escola. Portanto, se quiserem juntar-se a nós, são mais do que bem-vindas. Há bocado eu contava para aí umas 500 pessoas hoje, agora se calhar. Vamos sentar-nos aqui. Vamos sentar-nos aqui. Vamos fazer uma pausa. Conversas, mas podem ver no outro stream. Thank you. Não. Então, eu estou aqui a apresentar a campanha de gás para as gás. Em 1997, quando todos nós já sabíamos da existência da crise climática, a gente não se pode dizer que estamos em Portugal gás natural. Ah, não, isso aí vem aqui com você. Esta é tão natural como o carvão ou o petróleo. É um combustível fácil. É uma mentira que as empresas fáceis vendem e o gás fóssil está já a pagar este risco. Garanto que não haja qualquer transição. Garanto que as empresas fáceis podem continuar a lucrar às nossas custas, à custa da nossa vida e da nossa pobreza. Thank you. Quatro estudantes ainda estavam

está ideal. Onde está ideal? Então, eu vou passar primeiro a palavra ideal. Esta vez eu não vou mudar de ciência. É, né? No futuro, a resposta começa mais vezes do que não, por se ainda houver futuro. Quando perguntam como é que imaginamos o planeta daqui a 10 anos, a resposta começa por se ainda houver planeta. Nós sabemos que o caos climático está a vir. Nossa geração nunca viveu sob a ameaça nuclear, mas vive sob uma ameaça muito maior que vai destruir o planeta todo se não for impedida. Há duas maneiras de reagirmos a isto. Uma, aceitarmos o futuro, aceitarmos a morte e continuarmos a estudar como se nada fosse. Continuar com a normalidade. A outra é lutarmos por um futuro que ainda pode existir, pela nossa vida e por todos. Eu escolhi ocupar a Faculdade de Ciências porque não conseguia ficar mais complacente enquanto os meus colegas, meus professores, cientistas, que têm o dever com a sociedade de nos avisar, de alertar para esta crise, continuam a não fazer nada. Continuam a fingir que está tudo normal. Continuam a fingir que não vamos morrer. Não consigo aceitar esta realidade. Por isso, ocupamos! Thank you. Um 3, 2. Só um segundo, eu tenho que ter noção, o que está acontecendo?

Thank you. Por isso, apelamos a todas e todos que não se esqueçam da força que ganhámos durante esta semana e que se juntem a nós nesta luta universal, necessária e urgente. Ocupem! Getting stronger by the hour. Getting stronger by the hour. this is a school, and these kids on the roof, they start the school since Monday. And now they are living in the school as well. And they just want to leave the school. And the Portuguese government at least say, okay, we will stop with the phone and with the dress, you know, because we have sun, we have the wind, we have the rain. Very familiar, but not here. Some people are still practicing in front of the planet. somos mais fortes. Portanto, Camões Pedros, é muito importante que apareçam aqui na segunda-feira e que se juntem a nós. Ocupa Camões! Pessoal, aqui as coisas estão mais ou menos a acalmar um bocadinho, portanto vamos continuar aqui até que haja alguma alteração mais específica. Thank you. continua, temos a vossa presença aqui hoje conseguirem segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã! Força de Oh! Pessoas lindas e maravilhosas. Continuamos aqui na Ocupa aqui do Liceu Camões. Como podem ver, a animação não falta. Contudo, e segundo informações que tenho recolhido neste caso, como há ainda alunos a ficar precisamente nesta escola do Liceu Camões, as refeições estão a ser feitas fora daqui. Ou seja, a escola está fechada, né? Fim de semana, não há funcionários, eventualmente a segurança. Então as refeições estão a ser feitas fora do perímetro escolar, em alguns coletivos e associações que possuem precisamente cozinhas e condições para cozinhar. Portanto, se alguém quiser ajudar, auxiliar, é mais do que bem-vindo à ajuda. De nossa parte, queremos dizer que vamos terminar por enquanto esta nossa emissão. Voltaremos mais tarde, ou caso haja alguma coisa que se justifique, ok? Muito obrigado por estarem desse lado. Nós sabemos que foi um dia complicado, temos para aí 2 ou 3 ou 4 vídeos diretos feitos aqui, portanto, um abraço para vocês todos e até já, está bem, pessoal?